vez não me calo. Luiz Fernando Prodi, Malavita, São Paulo. Nascido com um dom, uma luz que não apaga. Vitória concebida, o verso se propaga. Coração que não para, a vida segue além. Me sentindo mais vivo, colhendo todo bem. O céu é o limite, a meta é progredir. Com estudo e inteligência, a cara é reagir. Conduta vem de berço, diamante garimpeiro. Encontrei meu caminho no rap brasileiro. Não sou peça de museu e nem manequim. Quero ter minha liberdade do começo ao fim. A fé sempre foi forte, a carne é resistente. A vida é uma arte, consequentemente. Com tinta de sangue, segue a literatura. Raiz fundamental, respeito à cultura. A vida é um teatro sem ensaio ou gravação. Sou estrela de Davi e fiz essa canção. Hip hop é minha arma, Zé Povinho não se mete. Apenas um branquinho cantor de rap. Detox contra o ódio, contra a negatividade. Mente sã, corpo são pra viver de verdade. Mais forte do que nunca, tenho muito pra falar. Ratatata, voz do gueto tá no ar. Detox, Malavita, SP eu vou cantar. Sou lá do norte, eu venho pra rimar. Mais forte do que nunca, tenho muito pra falar. Ratatata, voz do gueto tá no ar. Hip hop é minha arma, Zé Povinho não se mete. Apenas um branquinho cantor de rap. Capo de tuticap da minha mente e eu vou ser. Saúde pras quebradas é o que faz fortalecer. Emocionei com aquela simples canção. Na minha alma atingiu as notas e o refrão. São quantos versos, rimas e poesia. Várias histórias, melodramaturgia. Vivendo em busca apenas de um sonho. Momentos da vida, tudo que compõe. Em cima do palco bate a transformação. A multidão é um monstro sem cabeça e coração. Conquistar esse mundo intenso eu acredito. A lenda das quebradas respeitado como mito. A fé move montanha, vencer as batalhas. Sorriso de um vencedor erguendo a medalha. Eu tô aqui seguindo o objetivo. O gosto da vitória é o que me mantém vivo. Da música sou fiel, fiel. Decorei na mente o que passei pro papel. Escrevo minha vida em linha reta, sim eu sou. Entre notas e batidas, music is my soul. Detox contra o ódio, contra a negatividade. Mente sã, corpo são pra viver de verdade. Mais forte do que nunca, tenho muito pra falar. Ratatata, voz do gueto tá no ar. Detox, Malavita, SP eu vou cantar. Sou lá do norte, eu venho pra rimar. Mais forte do que nunca, tenho muito pra falar. Ratatata, voz do gueto tá no ar. Hip hop é minha arma, Zé Povinho não se mete. Apenas um branquinho cantor de rap. Ouça me julgar, tente a sorte, filho. Pode acreditar, é nós nativa. Sou intacionado, respeito aos parceiros. Um branco que canta rap com força de AK. Sou sim malicioso, de espírito guerreiro. Sou humildade e disciplina em primeiro lugar. Humilde malandragem. Pode acreditar, é nós nativa.